Chilo, o animal do Pará. Agora, agora, você vai sentir uma emoção diferente. Uma emoção diferente. Com uma energia surreal. Surreal. E aí, Caribe? Com a maior referência em pressão do Pará. A maior referência em pressão do Pará. Quem é? Os irmãos Gordo e Tinho Pressão. Pressão. Gordo e Tinho Pressão. Não importa a sua raça, cor ou gênero, aqui todo mundo é igual. Agora me diga uma coisa, é a pressão que você quer? Então toma. Toma. Sejam bem-vindos ao show do animal. Pra cima, gigante. A galera joga a mãozinha pra cima e vai começar o bagulho doido assim. Joga pra cima. 3, 2, 1. Explode o bagulho. Já. Cima, mãozinha e dá-lhe soquinho do céu, vai. E olha o carimbão lotado e a galera vindo sobre me fazendo piado, piado. Vai, já. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tá do jeito que te gosta. Fala, DJ Gordo. Arrepia, maninho. Toma. 3, 2, 1. Já. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é coco? Quem é coco? Quem é coco? Vai pro coco. Quem é coco? Vai pro coco. Chegamos! A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palma. Dali a deitada. Eu quero ouvir de novo agora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Vocês... Quem é coco? Vai pro coco. Quem é coco? Vai pro coco. Tá bonito. Quem é coco? Vai pro coco. Quem é coco? Vai pro coco. E a galera vai dançando, vai curtindo as melhores. E as principais. Com o Bob e o Gino assim, ó. Santorini. Ganhei. Eu quero ver agora, Rodolfo, já. É o Rodolfo dos Super Meninos aqui, ó. Toma. A pressão aqui só aumenta. Apaga, acende. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Apaga, acende. Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo viado aí dá um grito. Quem tem amigo corno aí faz barulho. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga as duas mãozinhas pra cima. E agora bate na palma da mão. Pa, 3, nosso amigo empresário Igor lá do Poço Rana. Ele é Dona Barbie. E o meu parceiro 01 Bala. E toda a galera do Martelinho de Ouro. Um abraço pra vocês aí, ó. Segura a pressão que tá no ar. E aí, minha gigante, chega, vem. Bota pra cima, bota pra cima, vai. E aí, Francel. Um abraço pra você. O nosso parceiro do Rocha, também dos PDB. E aí, Manguinho, um abraço especial. Segura. Os empresários da CESA. O meu parceiro Doidinho também já tá na área. Um abraço, Doidinho, pra você. Como é que é? Vem comigo. Parabenizar aqui o time da Xerox. Eles que deram de 8 a 3 nos empresários da CESA. Tiraram a forra, mano. Bora pra cima, Franciel, que o bagulho tá doido. Tá doido, tá doido. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. E o nosso amigo Batista da 80, ele frente a frente com o som que ele gosta. E as nossas crocoletes, um abraço pra vocês aqui, ó. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas minhas. Bora, Netinho, GDK. Uma moto e as novinhas. Ele é Samia Torres. As novinhas aqui do. E meu parceiro Léo dos Fugitivos aqui na área. Um abraço. Do coco. Bora, empresário Oziel. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Olha o batidão, tá rolando e a galera joga a mãozinha pra cima. Bora, Marcos Serra, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Gordinho tão tocando e o show fica. Pressão. Gordinho tão tocando e o show fica. Pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Pra pegar de ladrão, pra pegar a de ladrão. Confesso, o amor é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. E aí, nozinha da CN? E agora? Essa bandeirinha também já na área. E aí, parceiro Jabá? E aí, poros, danadinhos? E meu parceiro Rodrigo da equipe 5, a sua esposa Gabi? Já tá na área. Vamos dançar, meu parceiro Igor do Poço Rana, você, Dona Barbie. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer o Franciel, ela quer dar pra bandido, ela quer o doidinho, ela quer o Leonardo, ela quer o Leonardo, ela quer dar pra bandido, ela quer o Japa, ela quer dar pra bandido, mas ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o Zé. Agora meu parceiro Dieguinho, você é sua ruiva! É minha PDK, já na área, segura! E aí, Leandrinho? DJ Lohan que tá tocando! Um abraço também aqui, a barbearia! Los Passas e meu parceiro Igor do BC, Marcos Serra, todo vapor, você, o nosso motor é Gabriel Nunes. E aí, Gabriel Nunes, um abraço pra você, o Davi Lopes, pra todo mundo aí, ó. E dia 30 tem dois camarotes fechados, vai ser bagulho doido. E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai no batidão, batidão, batidão, vai no batidão, batidão, batidão, lá vem o Nego Ney, lá vem o Nego Ney, vai. Já, já, já, já. Nós já inventaram o conhece. E também aqui tem a chuva e repangalejando. A moda agora é Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei. O que vocês estão ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que, que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou te explicar. Quem sabe, Gana? O nome dela é Alô, Fabrício. Providencia uma água aí, pai. Urgente que o negócio tá pegando aqui. Amigo empresário Quinho também tá na área. E aí, empresário Quinho? E Japona da sede. O amigo Caio do Rock também tá na área. É a galera que invade o Caribão. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Como é que é? Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir! É só vir com o Gordo e o Dinho. E o Dinho. Empresário Quinho, já tá na área, já tá na área. Aqui do animal, segura. Crocodilo. Bora botar pra explodir. Olha quem tá na área. Olha quem tá na área. O mito, o mito, o mito. Presença aqui da nossa amiga Dona Cléo, que é a esposa do nosso parceiro Betinho Playboy. E hoje ela veio curtir aqui no Crocodilo. E quando ela vem, ela traz novidade. E aí, Dona Cléo, um abraço pra você, pra sua irmã, toda a sua família aí no camarote. É o animal do Caribe lotado de ponta a ponta. E a gente vai fazer assim, ó. Chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência. É lançamento em primeira mão. Chama a emergência, chama a emergência. Essa aqui é a nova do Betinho Playboy. Emergência, chama a emergência. Passa o pano aí, ó. Chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência. É agora. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Pega, meu animal. O bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho. É lançamento em primeira mão do Betinho. Tá pegando fogo e o ligaram para a Cleo, ligaram pro Betinho. Tá tudo liberado na festa do Crocodilo. O empresário liberou, fica de camarote. Betinho ele tá longe, mas a firma ainda tá forte. Então toma, Ciroc e Tequila, então toma. É o incrível Crocodilo, então toma. Dentada. Betinho liberou, então toma. Um balde de cerveja, então toma. DJ Gordo, DJ Dinho, então toma. Patrese Marlon Beat, então toma. Toma, toma, toma, toma. DJ Melry. É o Dourado na voz e DJ Melry na produção. Chama, fio, explodiu. Bum, bum. Chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência, chama a emergência. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Alô, Melri! Ligaram para a Cleo, ligaram pro Betinho. Tá tudo liberado na festa do Crocodilo. E o Betinho manda. Liberou. Com muito amor e carinho pra sua esposa, Cleo. Tá longe, mas a firma ainda tá forte. Afinal de contas, tem mais um sucesso assim dele, ó. Mais um sucesso, ó. Aí, DJ, pode. pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o... Eu já falei. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Arrepia, meu animal. Bota no 12, bota no 12. Alô, Mel. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Jandon, de pressão, gordo no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. Como é que é? O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí, e aí, Jake de Penegar? Pode aumentar. A empresa. Você é a sua primeira dama. Olha, Cleo, mandou avisar. Como é que é? Aí, DJ. Pega o livrinho. Aí, DJ. Vamos pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Já tem sucesso, já tem sucesso. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Liberado, apaga. Passa o pano aí, moleque. Liberado, apaga a luz que tá liberado. Agora, pra se ligar, ó. O Helg da fez. E aí, Helg? Tei, DJ Gordo virou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. DJ Dinho virou de vez. E nosso parceiro meio quilo. Pou, pou, pou. E nossos humildes da peneira por aqui. Bora, meio quilo. Virou de vez. E aí, Dieguinho? Tei, tei, tei. E a fiel superando por aqui. De vez. Aqui. Ei, Betinho Playboy. Cleo mandou este pra nós. Que hoje no Crocodilo. Vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar. É doido, o whisky do bom. E o bagulho vai ser louco. E aí, Japuna? Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Já falando assim, Eri. Mais um whisky. E o meu parceiro mascote também tá comigo. Avisa que a festa... E os garotos do reggae. Yeah. Bota mais um whisky. Bota mais tequila. Pô, pô, pô. A champanhe estoura. Estoura! Cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai no batidão, batidão, batidão, vai. Deixa na batida, na batida, na batida. Vambora, lelo doido, bora, bora, lelo doido. E agora que o bagulho vai doidar. Tchau. O nosso amigo Edgar. O Edgar monstro, você, o Franciel, a Natália gigante da Xerox. E também nosso amigo Nenê, você também tá comigo. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. O Neno Davidson, o Gêmeo Expressão, o Zezinho Mecânico, a primeira dama, Daniel, o Elito, tô de boa. O Leque Caixa Baixa, você, nosso amigo Jacobus Caixa Baixa. E aí, meio clima dos humildes. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Tomando caqueado, toma, toma do gigado, eu quero ouvir a galera. Alô, Fabrício. Alô, Ron Lima. Providencia uma água aí, pai. Sofri, o negócio tá quente aqui, pô. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Alô, Souza. Você é meu. E alô? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Nossa amiga Alô Souza, ele é a sua primeira dama. E a nossa planeria na área. E meu parceiro Lourinho também, e a família Pitch da Cabanagem! E a Natália Asmin também, Daná! Vamos do som! Viviane Batidão! É, DJ Melly, um exemplo! Danilo Ribeiro! É, vamos parar! DJ! Fica aqui você! Daileia! Anderson Monteiro Roman! Meu amigo Ronan Fernandes! O Eric Lima, a família doideira do Paulo Fonteles! O Claudinho Fernandes! Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Toma, toma, toma. Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vai. Rabali, rabali, vai. Rabali, vai. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, lá, lá, lá. Sai mulher, é nesse vai e vem. Entra tu pra cima, sai mulher, vem pra cima. Lá, lá, lá. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Hoje é rap de doido, treme, hoje é rap de doido, treme, hoje é rap de doido, treme, hoje é rap de doido, treme. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Segura aí, novinha, que eu te levo uma vez. Segura aí, novinha, que eu te levo uma vez. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Como é que é? Tu já sabe qual é. Com gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Dinho pressão. Vamos lá pro croco. Cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Já que tem remoto, Vanessinha também. Do HB20. Um abraço do Dinho Pressão. Vamos dar cidó. Começa a tentar. Vai no bico, o Bruno vai sobrar. E ela vai se papapapá. Todos os canhões, canhões, canhões, canhões. Preparem o canhão principal. É na batida. No batidão, segura. Todos a bordo. Não sei se tu aguenta. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. E aí, meu parceiro Rodolfo do Super Meninos. Um abraço do Dinho. O bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up. O nosso amigo Jorge Anderson. Passando o Fabinho, velhos carnavais. Desde o tempo da Estação FM. Também tá comigo. Bora, meu parceiro Mauzinho! O bonde das maravilhas. É, os caras se fazem de surdo, moleque. Fala, Gordinho! O cara tá pedindo água, ninguém traz. É doido, hein? É muito bacana, né, bicho? Bora pra cima, assim mesmo! A galera gosta de pressão e o Gordinho vai pra cima, assim, ó! Bora, Dinho, vai botando na pressão. Bora, Dinho, vai botando na pressão. Na pressão. Vai. Tá. Olha só. É só catucadão. É só catucadão. Olha só. olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só. Jorge Anderson, só, que é do mundo. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão. O mundo peladeiro. Catucadão. Acho que o bangadores quer do mundo da bola. Presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Sabe de nada, inocente. DJ Adriel de Mosquinho. E as melhores do Melody! É o Gigante Crocodilo! E aí, meu parceiro Breno do Uber? Um abraço pra você também, tá no animal! O animal. Amigo Jonas Fugitivo. E aí, Bombom? Amigo Potter. Bora, Bigodinho de Marituba. Eu preciso te encontrar. Quem sabe? Pra te falar. As marcantes, eles estão no animal, come tudo do Pará, então tome, então tome, então toma, vai! Joga a mão pra cima, faça o que dá um grito! Para. Gabriel Paissandu e a sua primeira dama Aline. Aline Gabriel da panelinha, tá todo mundo aqui, ó! Vai, vai, vai virar, vai, vai virar, já! E doida! E aí, passando o like! Você meio quilo, os caixa baixa e os humildes aqui, ó. Segura! DJ! Ítalo Gomes, advogado de lei, evangelista na retaguarda. Um abraço pra vocês aqui, ó! Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar. O nosso amigo Kiko e Guinho, o Rômulo da equipe 5, o Breno Playboy, o Rafa Guimarães, o Vinha, Sani, o Lourinho, Natália Yasmin da Cabanagem. E aí? Vocês. Vocês querem, então toma! Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo, a me olhar sorrindo para mim. O nosso amigo bebê também da família Pix da Cabanagem. Um abraço pra você. É o PB36. Na área aqui, ó. E aí, Lourinho? Boa, Natália, você. Um abraço. Leonardo de Vera. E a nossa panelinha na área. Obrigado, Leonardo. Juan Souza, meu amigo Rodrigo da equipe 5. Bora, Gabi. Quero ver. Só pra te amar. Só pra te amar. E o nosso pai. parceiro empresário Davi Cadeirante já falou e disse que ele tá na área e ele tá a fim de curtir aquela marcante que ele dá valor assim, assim, assim, ó. Um, dois, três, agora! Chegou a hora, Leonardo! Pra cima, vamos! Pra cima! Já chegou aqui agora. Mandaram seis águas. Só não posso explicar. Agora tá chovendo água, moleque. Por quê? Tá conseguindo nem falar, macho, é doido. Mudou nossa felicidade. Uma tosse desgraçada. Que eu faço amor. Sabe que a escrota do cara pede? Os caras não trazem, meu. E você na minha. É doido, é? Mas pensa que eu tô liso, eu acho. Você está. Mas que lembranças, uma louca paixão. Minha amiga Suzy. Me... E meu parceiro Miguel. Me amou. E olha o chute certo no telão aí, ó. O maior site de aposta do mundo no telão. Rodrigo do Krogo! Tá de volta! Vem me fazer feliz pra sempre, amor! Banda! Vamos dançando, curtindo agora! E a galera vai no caqueado! Vai no caqueado! Vai no caqueado! Bora, maninho, bota, bota pra dançar, vai! Bora, jogador Miguelzinho! Jaque Terremoto e a Vanessa do HB20. Oi. E também em nome da loja Josi Modas e a Miúzi de estar no telão. Segura aí, ó. Banda MP7, feita pra você. E o meu parceiro Ícaro Carneiro e a boutique Multimarcas. Olha a Belinha no telão aí, ó. É pra dançar, é pra curtir. Tchau. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. E a JS Mídia Informática. Todos ficam falando. Nosso parceiro empresário Everton. Dizem que eu não presto. Bota no telão, neném, a JS aí, ó. Parar e acabar com o nosso amor tirado. JS Mídia Informática. O nosso amor. Todos querem pôr um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. Mini do Rock, amor, agita as fugas, um fim, a Cintia Pitbull, querem nos afastar, meu parceiro Miguel, tirar você de é Miguel. Mim. Eu amo você e não importa. O Rodrigo do RP Lanche também tá comigo. Eu sou você. E toda a minha gigante. Eu sou. Bora, Davidson. Cadê o Naná, hein? O Naná, o Davidson. E a sua genitora. Tá na área aí, o gêmeo expressão do animal. Pressão. Agora é três gêmeos, né? Outro desgraçado tá aí, né? Agora vai, vai. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O nosso amigo Pretinho Ariane. E o meu parceiro, o Ari Superboy. Coração, ficou com o Lucas Boladão. A ver o que fazer. Se liga aí, queixinho, já. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E a nossa família conhece? Conhece! Conhece! Amigo Robson do Super Menino falou: gordo, tô fechado com o animal. Se correr. E aí? O bicho pega. Mas você foi chegando e foi me conquistando. Diego Silva do Comercial Saraiva. Tudo. Mil grau. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. E no nosso telão. Tudo. A R.A. Boutique. E a marca Duque Gourmet. Seu cheiro. A marca que veste patrocina o Gordudinho. Tudo. Tá no telão do animal. Tudo. Bora mexer no HD, bora mexer no HD assim, assim, ó. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faça o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da... Tô te falando. Te conheci. O nosso amigo Dilcinho. É, curtindo o nosso... E o nosso irmão Fernando. E... Ele que tá comemorando o nascimento aí da sua filha. E... A Julinha. Alô, Fernando, parabéns, meu irmão. Que Deus te dê sabedoria pra você criar sua filha. Tamo junto, moleque. Vem, meu príncipe negro. Adriele Patizinha. Bora, Adriele. Meu parceiro João Paulo, ele, meu amigo Iago do Gobressão. Cadê o Vitor do Lava Jato? Cadê o desgraçado? E aí? Vem meu príncipe negro, o som da galera. Conquistou meu coração. Te amo, te apaixonei. DJ Edson e Edson. Edson e Edson. Na mega coroa eletrônica. O som que agita a multidão. Só quem já levou um chifre aí, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E quem já colocou o chifre, dá um grito. Sua traição ficou marcado na minha mente. E agora, e agora? Adeus, me perdeu para sempre. Não! Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Nosso amigo Bolacha, eu gosto de ele que tá de viagem marcada pra Macapá. Amor, meu... Obrigado, Bolachão. Penso em você a cada segundo. Deixa então. Tô passando o Flavinho Menezes. Diga, e aí, Flavinho? Amava, o mascote. Parabéns. E aí, como é que é? Aqui. Vai! Esse é o leque? Me ofereceu hoje. É o leque e o meio quilo aqui. Pensando em você. Família Bazuca, também já tá na área, um abraço especial. Vou te levar comigo no meu coração. Amigo Ted Maia, não. O Ted Maia, o Binha do Bengola, meu parceiro Igor, bandido, do Posto Rana e Dona Barbie. Me apaixonei, alô Biela. Bandido, amor bandido, eu acho que me apaixonei, amor bandido, amor bandido, eu acho que me apaixonei. E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já. João Paulo, bora Vitor, bora Iago. E aí, bigodinho, é o quarteto. Tá formado, né? Bora botar esse carro pra pegar uma fronteira. Só anda na cidade esse carro. Bora, meu parceiro Arley. Você e sua esposa aí, o Zequinha. Casal Grupo da Pandelinha. Hoje eu tenho. Bora, porta, bora, porta, bora! Eu quero dizer que você! Vocês estão cantando alto aí, né? Nossa amiga Helena Botelho! Abraço pra você! O carequinho, o Murilo da Série, agora é Crovo! Paturi e Malzinho, fechando a semana, fechando a semana, vai! Hoje domingo vão fechar a semana no Pompilho. Haroldinho chegou agora, mano. Para Biel. Essa quentura lá tira o raciocínio do cara, moleque. Eu peço até desculpa pra ti, moleque. Exatamente. De rocha. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. Eu não tô raciocinando direito hoje não, moleque. Paz, me senti, me procurando flores. E aí, Rodrigo do Croco? Que errei, ter te amado, entrei. Agora, moleque. Bateu um vento aqui aí, moleque. Você é doido, é? Alina Botelho, já te vi, já, desgraçada. Meu parceiro Rafael também, a Crocovip. Patriquinho merecendo os moleques do canal. Ele também tá na Lelo doido, você, Lelo. E na manhã a gente vai abraçando com todo carinho todos os nossos caçadores. E são muitos hoje aqui, nesse sabadão inédito do Caribe Show, do nosso animal. A nossa empresária Cléo também já por ali, tá no camarote frente a frente com a gente aí, ó. E aí, dona Cléo? Um abraço pro Betinho, pro Betinho! Que é de Paissandu, Alaf Castro, bora os punhos na fita! Essa aqui é do tempo do Complexo Bombado. É, Japona. Que rocha, moleque. O Gabriel da Panelinha já tá aqui no comando animal. Olha, Gabriel. O Alan Souza. E o único grande amor da sua vida. E aí, Carol? O Japa, moleque. O homem do cachorro quente. E aí, Pedro da Crocovip, ele falou que Vini já tá na área. Bora, Ney, bora, Ney, bora, Ney, bora, Ney, bora, Ney. Vini Sando, vem curtindo, Vini Sando, vem curtindo. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, joga, joga, vem dançando, vem gostindo, vem dançando, vem gostindo. Agora eu quero ver o bagulho e doidão. E aí, meu parceiro Lelo doido? Ele dá mau valor nesse som. E ele tá aqui no camarote só de boa. Segura, Lelo doido. E aí, fora dos donadinhos. Tá do jeito que ele gosta, ó.